vez. Caras e tipos, uma certa semelhança no jeito e na maneira de ser. E olha que ainda vinha chegando.